bomba, um flit paralisante qualquer, pra poder te negar bem no último instante. Rádio Cidade, música, informação e entretenimento. E a fruta que era madura acorda.